emissora educativa operando em frequência modulada em 95,3 MHz a 140 watts de potência sob o prefixo ZYU757 para o município de São Carlos e região, uma concessão da Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico da Universidade Federal de São Carlos. Você está ouvindo a programação especial da Rádio Fiscar. Programas propostos pela comunidade de São Carlos e região. Para mais informações, entre no site www.radio.ufiscar.br ou ligue para 3351-8099. Começa agora o programa Ensino Básico em Revista, uma parceria entre a Rádio Fiscar e a Escola Estadual Jesuíno de Arruda, com produção e apresentação da comunidade da escola. Estamos com vocês para mais um programa Ensino Básico em Revista, um espaço dedicado à educação básica, onde professores, alunos, enfim, toda a comunidade escolar tem a oportunidade de exprimir, né, de expressar a sua opinião sobre a educação. E trazemos também pessoas da comunidade, de uma forma geral, né, e hoje nós estamos trazendo aqui o Alessandro Spaziani, que é coordenador da Oficina Cultural Sérgio Buarque de Holanda, e vai conversar um pouquinho conosco aqui, né, sobre a importância das oficinas culturais, especificamente da nossa aqui, da Sérgio Buarque de Holanda, os cursos que oferece, enfim. Vamos falar um pouquinho sobre cultura no programa de hoje. Cultura, né? E política também, cultura também. Alessandro, boa tarde. Alessandro, boa tarde. Antes, eu gostaria de dizer quem as pessoas que estão aqui no estúdio, né, professor Clésio, professor Maurício, né, além do Alessandro, professor Vitor e eu, professor Toninho. Nós vamos discutir um pouquinho, conversar um pouquinho, como você disse, né, Maurício? Inclusive sobre política. Claro, o Tuca está envolvido em política há muitos anos, do partido, do PSDB, sempre com muita atuação política, já foi assessor de deputado. É. Tem uma história política também que pode ilustrar também a nossa conversa. Já que a gente está falando sobre política, vamos começar a falar sobre política, né? O que você está achando dessa bagunça aí nessas secretarias aí, principalmente nesse troca-troca que está acontecendo, cara? Boa tarde, amigos. É, primeira coisa, né? O primeiro ano de mandato seria uma coisa difícil de mudança de partido, onde você vem com 12 anos de uma administração, de um estilo de administração. E durante esses 12 anos muitas pessoas acabaram prestando concursos ou entrando. E essas pessoas sempre muito envolvidas com o partido anterior. Então, a máquina em si, ela fica um pouco mais difícil. E agora, esses secretários, essas pessoas que entraram, eles trombam com todo esse sistema de gestão, né? Então, existe essa dificuldade, mas agora, tanto da parte do prefeito e dos secretários, tem que ter uma união muito grande para passar por cima de tudo isso, né? E alguns secretários, algumas pessoas vão caindo, né? Porque o PSDB talvez fale em alguma coisa, e uma delas seria essa união do próprio grupo, para que a gente conseguisse melhorar a cidade de São Carlos. E essa sua presença na oficina cultural, como você se sente lá dentro, levando em frente os projetos, porque nós trouxemos aqui há um tempo atrás, no começo do ano, o Ney, né? O Ney Vilela. E, pô, o cara tinha umas ideias muito legais, cara. E essas ideias vão dar continuidade ou elas pararam com ele? Não, elas já estão dando e a gente tenta pegar os resultados dele e melhorar, como assim, na vida de toda a pessoa que está à frente de um novo processo, né? Então, quando eu entrei, eu fiz questão de permanecer com o mesmo time, não mudei ninguém, porque eu já vinha de uma... Já vindo alguns do tempo da Marinês, que era antes, depois o Ney. E a minha Meu objetivo maior na oficina cultural é popularizar cada vez mais ela. É trazer a oficina cultural para toda a classe, para todas as pessoas da cidade, abrindo o máximo que pode. Entendeu? É, muitas pessoas têm seu grupo de teatro. Ou, na semana passada foi cinco pessoas que foram pedir para cinco pessoas que cantam música japonesa. Elas brigaram com um certo núcleo deles e falaram, puta, a gente tem que ter um lugar para ensaiar. Nós somos bicampeã paulista, uma vez campeão brasileiro, não foi um campeão brasileiro esse ano porque não tinha dinheiro. Como é que chama essa modalidade? Eu não sei. Não sabe? É música japonesa mesmo. O Clésio deve saber. Eu não, você é louco, cara. E assim, me surpreendeu. Eu falei, mas como assim campeão paulista? Como campeão brasileiro? Existe entre essa... comunidade japonesa? Existe. E é muito forte. Então eles fazem todo... Então, quer dizer, a oficina cultural abriu os braços para elas, estão lá. Isso serve, por exemplo, teatro, tem o Ramon que está indo, Preto no Branco, fantástico. Do Fernando. Já trouxemos eles aqui. Quer dizer, é uma pessoa que vive a oficina. Eles estão lá quase toda tarde. Então, quer dizer, as salas estão lá. Só um dia que tiver todos ocupados, que lógico que a gente vai ter que conversar. Mas eu falei, ó, a casa é de vocês. É lógico que se avisar antes é muito melhor, mas a Valéria que dá aula de dança o tempo todo lá, e assim vai, entendeu? Ela está aberta a tudo isso. Que nós, a nossa escola tem, né, uma tradição já em arte, né, em dança, música. Então, podemos contar com esse espaço, acredito. Sim. Assim, a gente tem alugado, né, o espaço da... Besteira. A oficina está lá. Eu vou te chamar de Tuca. O que eu tenho amizade com você há mais de 20 anos? Foi meu professor, viu, no Sebastião de Oliveira Rocha. Eu aprendi a montar cubo mágico com ele. É verdade, naquela época eu sabia, hoje eu não lembro mais como eu sei, eu monto. Ainda, você deve me ensinar de novo, então, porque eu esqueci. Eu fui numa padaria esses dias, enquanto minha mulher foi até a padaria comprar umas coisas, que ainda era aniversário da oficina cultural, tinha um rapaz para de fora com o cubo mágico, eu falei, dá esse cubo aqui. Enquanto ela foi, voltou, tava montadinho. Sem ter que quebrar ele inteiro, só mexendo. Então, eu lembro que foi isso, eu dava aula de matemática para você, não foi? Foi. Matemática, no Sebastião de Oliveira Rocha. Mas também, isso já faz um bom tempinho também. Ah, faz, né? Nossa. Não vou falar em ano? Não vou falar. Vamos falar em ano. Já tô na mesozoica. Alessandro, explica só para os nossos ouvintes, o que é a oficina cultural? Quais são os objetivos da oficina cultural? O que ela oferece para a comunidade? Assim, a oficina cultural, Sérgio Buarque de Holanda, tem de São Carlos mais 14 municípios. Então a gente sempre, todo semestre, a gente manda pelo menos uma ou duas atividades para essas cidades ao redor. Né? Quais são essas cidades, professor? Ixi, vamos lá. Escavado, você está cheio de querer fazer pergunta difícil. Feira, Pirassununga, Ibaté, Dois Córregos. Torrinha, Brotas. Inclusive em Torrinha agora teve um curso maravilhoso de figurino, onde no final a festa na cidade foi o curso de figurino que fez um desfile na cidade, foi uma coisa que chamou atenção demais. Descalvado tem um projeto maravilhoso. Rincão não pega. Aí é Ribeirão Preto. Ah, Luiz Antônio? Também Ribeirão Preto. E assim, que nem Descalvado, eles fazem um projeto de teatro toda quarta-feira, então a gente entra com algumas peças. Você vai dar lotação. Uhum. São Carlos, você vai fazer uma coisa, não dá. Difícil você conseguir fomentar as pessoas irem, horário de novela, horário. Você pega Descalvado, lotou. Uhum. Lotada de gente ficar pra fora. E lotado deveria ter ali umas 250 pessoas. E você vê aquele público diferente, né? Aquele senhorzinho, aquela senhora, menino novo, criança, adolescente, uma coisa muito, tipo de roupa, você já vê diferente, aquele que veio da fazenda, misturado com aquele que até furou da aula para ir lá assistir a peça, então é uma experiência fantástica. Fantástica, fica assim, e eu gosto de observar, né? Assim, a gente vê onde a gente pode chegar, né? Então... Eu não sei se é da competência da oficina cultural, mas há a possibilidade de fazer um teatro, fazer um festival de teatro? Claro. Isso depende. Festival de teatro de São Carlos desse ano. Uhum. Como o Ney, que estava na cultura, estava sentindo algumas dificuldades, a oficina abriu a porta. Uhum. Então, aqui, todo sistema de secretaria, todo o alojamento dessas pessoas que vieram de fora, todos passavam pela oficina lá, pegavam os seus. Então, nós demos todo o suporte técnico para que o Festival de Teatro de São Carlos acontecesse, o Festa. Aconteceu. E aconteceu, foi um sucesso. A oficina cultural surpreendeu, porque Na hora que conversamos, aí a Oficina Cultural vai apresentar as peças. Ah, que hora? Eu falei, eu quero ser audacioso. Como assim? Eu falei, lembra do Sessão Maldita? Lembro. Eu falei, eu quero Sessão Maldita. Como assim? Eu falei, não, faz peças às 23 horas. Eu quero temas mais fortes, eu quero tema político mais forte, eu quero, se tiver algum nu, sem problema, que o horário já está excluindo os jovens que não pode ter a censura. Eu falei, então eu prefiro entrar com as peças do projeto Ademar Guerra, que é do governo do estado. Projeto Ademar Guerra. Agora em março a gente já faz as seleções. O Ademar Guerra faz, é uma parceria que a Oficina Cultural tem. De São Carlos tem um grupo aqui da Federal, que está fazendo o primeiro ano do Ademar Guerra, ano que vem eles apresentam. Preto no Branco iniciou-se, além de um profissional magnífico que é o Fernando, com apoio. Da Ademar Guerra. Ganhando prêmio, à vontade, né? Tá ganhando. Agora deslancharam. Nós tivemos isso no Jesuíno, né, Maurício? Fantástico. Maurício pediu, falou, meu, vamos começar a trazer coisas para o Jesuíno, vamos ter parcerias. E deu para ver, né? Deu para ver. Eles adoraram, né? Não, os jovens eram barato. É a mesma coisa que eu falo dessa coisa da experiência de você enxergar, né? Que eu gosto. Você tem no fundo, mas os jovens entraram. Então, tirando aqueles que gostam muito, foi tudo pra frente. O resto, tudo pro fundo, um monte não querendo sentar. E a hora que começou a peça, um alvoroço. Gente subindo na cadeira, gente dando um jeito de sentar na frente, porque não via a cara do personagem, não via... Chama muita atenção. Então, quer dizer, é isso, a arte traz isso. Eu acho que essa consciência pro jovem é fantástico. E a gente lá na Oficina Cultural, estamos abertos para vocês, a tudo que vocês quiserem, como agora, por exemplo. Semana do Choro, uhum. Né? Que tivemos agora, nesse final de semana. A Oficina Cultural, um prestador local, duas apresentações, um workshop, e assim vai. Olha, senhor, nós vamos fazer um pequeno intervalo musical e voltaremos já. Thank you. isso, amigos. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Ensino Básico em Revista. Hoje, tendo como convidado o Alexandre Spaziani, que é coordenador da Oficina Cultural Sérgio Buarque de Holanda, uma oficina regional, né, que dá espaço para a cultura da cidade de São Carlos. Você estava falando no último bloco... Da segunda semana do choro. É, tem alguma relação com o Chorando Sem Parar? Não, é... É uma... Não? Quem que é a Semana do Choro, Alessandro? Na verdade, existe o Chorando Sem Parar e existe agora essa Semana de Choro, que também parece que teve uma difusão entre os serviços. Então eles estão tentando não bater a agenda. Uhum. E montaram, existem os dois na cidade hoje, quer dizer, a cidade ganhou com isso, é, porque você tem mais espetáculo, mais show, é, então, quanto mais gente brigasse, ou se não se acertasse e abrisse mais, seria muito melhor, né? Então, foi uma consciência que eles tiveram, um trabalho, e a Semana do Choro é fantástico, como outras coisas que estão acontecendo em São Carlos. Nós tivemos também, agora do dia 18 ao dia 23, o aniversário da Oficina Cultural. Passou pela Oficina Cultural, ou no Jesuíno, ou no La Salle, 1.500 pessoas assistindo. Peça de teatro, coral, Orquestra Sinfônica de Rio Claro. Então foi uma semana, puta, é uma delícia, né? Você vê casa cheia, uma peça da Soninha pro pessoal da terceira idade. Terminou a peça com todo mundo, todo o pessoal que hoje em dia é a melhor idade, né? Uhum. Todos dançando entre si, quer dizer, uma coisa... Soltar, a próxima vez eu vou convidar, viu, Toninho? A próxima vez eu vou convidar o Toninho, viu, Maurício? Me convida também, eu também. É que eu ia falar, pelo tempo que você me deu aula, também já dá pra convidar. Você continua falando. Então, como eu vou dar um gancho aqui, aproveitar, já que a gente também tá falando de cultura e política, eu sou atuante também na área cultural, na área de cultura popular, né? E agora teve a Semana da Consciência Negra, né, também, agora em novembro, a gente teve a Consciência Negra, e foi o mês de novembro todo também, meio que rola esse mês da Consciência Negra. E como no começo do programa você falou, né, que vocês estão tentando abrir para a população de São Carlos, né? E também sabendo que a população de São Carlos, em sua majoritariamente, vários bairros também, a população negra está presente, queria saber o que vocês pensam enquanto... manifestações e processos culturais de origem afro-brasileira, vocês estão trabalhando, tem interesse, como é que está hoje em dia, não dentro da Oficina Cultural só, mas como também dentro da cidade, que também temos o Centro Odete, né? Uhum. Centro Afro-Odete, que também faz muito tempo assim, que pode ser por falha minha, mas eu não tenho ouvido falar tantas coisas também. Olha, como que tá? Eu pela oficina falo o seguinte, nós fizemos um curso para a parte de educação com o Jonathan, de montagem de bonecos e máscaras, justamente para ajudar esses professores a ter mais um material nessas escolas. Então, em torno de 20 professores fizeram. Foi no começo do ano? Não, esse foi agora. Foi setembro e outubro, que era justamente para dar tempo para chegar nas escolas e eles terem um trabalho de evolução. Tanto é que teve uma escola que parece que todas as salas tiveram essa modalidade desses bonecos, e contando um pouco da história da africanidade. E no dia 20, a oficina entrou com o jazz, que foi o Casimiro, com a banda dele que foi tocar, que deu lotação também. Foi um dia da Consciência Negra, tivemos lá em torno de 250 pessoas. E foi assim, e nesse dia aconteceu uma coisa muito interessante, porque a Secretaria de Cidadania pediu um espaço para um debate da diversidade, que ia das 6 às 7h30. E depois, às 8, entrava o Casimiro. Só que não deu tempo, então eles foram aumentando. Então, a diversidade acabou em torno de 8h30. Então, você já tem ali um impacto cultural muito grande, né? Você está falando sobre diversidade, onde tinha um travesti, onde tinha uma pessoa que nasceu mulher e se tornou homem, chama João Nery, que tem um livro fantástico também, que conta, que nem ele fala no final da palestra dele, que ele teve no Jô Soares, ele teve no... na Marília Gabriela, ele fala no final, falou que tinha um garotinho de 15, 16 anos e que na casa dele era uma guerra. Ele falou, o que eu faço? Ele falou, você compra o meu livro na livraria? Ele falou, só quer vender, pensei na hora, né? Ele falou, lê, dá pro seu pai, pra sua mãe ler. Aí passou coisa de 30 dias, o menino mandou uma mensagem pra ele, falou, meu pai e minha mãe descobriu que eu sou gay. Quer dizer, eles tem todo esse problema, né, que é a dificuldade e tal. Então, quer dizer, então a oficina cultural, a cultura é isso, né? Toda matéria é uma cultura, né? Muita gente acaba não tendo essa coisa que é cultura. Cultura é tudo. Você vai numa escola, todas as matérias que tem é uma cultura, né? E aí essa cultura mais a flor da pele que a gente tem, que vem o teatro, que vem a música, que vem toda essa dança. Isso. É que eu perguntei bem. Desenho, a pintura. Isso. Perguntei justamente isso mesmo por causa disso, né? Pensando também na escola, né? E que existe uma lei hoje em dia, né, dentro dos estudos afro-brasileiros, né, que é obrigatório esse estudo e esse ensino da cultura afro-brasileira nas escolas. Eu vejo que isso ainda é muito defasado, não só no município, mas em como todas as escolas ainda, né? Apesar da lei existir, não há fiscalização de maneira alguma para que isso aconteça, né? E a cidade em si de São Carlos, ela tem um histórico aí de muita resistência negra e muitas manifestações negras que acontecem ainda em vários bairros, né? Que eu acho que ainda elas não dão conta, não aparecem ainda de uma certa maneira na mídia, né? Tem o Flor de Maio, que é um clube de luta, um clube que faz tempo que está aí. Hoje em dia, a gente, inclusive, faz parte de um grupo, a gente foi acolhido pelo Flor de Maio, justamente porque a gente trabalha com uma manifestação que é afro-brasileira, que é o maracatu. Uhum. E aí também, voltando no assunto cultura e política... Você aproveita a presença do Alessandro, que isso emenda um projeto na... Achei interessante, na semana do aniversário da Oficina Cultural, dessas atividades todas que nós tivemos, a gente ficou passando dois cursos de fotografia que tiveram, um de light paint noturno, que umas fotos muito maravilhosas, e a outra são de prédios da cidade, antigos ou alguma coisa interessante, então foram... E aí o pessoal do Flor de Maio reclamou, falou, pô, mas não tinha nenhuma foto do Flor de Maio. É que a gente, quando faz o curso, a gente não pôs, tipo, aqui, ali e lá, né? Uhum. Então, quer dizer, ficou... E eu recebi essa reclamação e agora, no começo do ano, nós vamos fazer um curso de cartão postal da cidade. E por causa dessa indagação, ela vai estar nessa listagem pra gente ter uma boa fotografia de lá, até pra dar pro Flor de Maio... E assim que é a ideia da Oficina Cultural. Esse curso de cartão postal, na verdade, foi um pedido do secretário do Tundizi, por causa do turismo. Ele falou, pô, Tuca, eu não sei como fazer um concurso. Então eu falei, nós vamos montar para você. Então nós vamos dar um curso agora no começo do ano, de cartão postal, e depois nós vamos fazer um concurso mesmo. Então nós vamos um workshop antes, depois um concurso, que não só essas pessoas vão participar, a cidade toda. Mas para dar uma visibilidade de como que é uma foto para cartão postal. Então, são essas coisas que a gente... A Oficina Cultural é muito rica em fotografia. Os cursos de fotografia são 30 vagas. Se abre o curso de um dia para o outro, tem 50 inscrições. Quer dizer, é muito forte, eles são muito unidos, trabalham muito próximo. Agora, semana aqui, no final de semana, nós vamos ter um curso de nu artístico. Olha só como que é a evolução. Então, eram 20 vagas, tiveram acho que 50 inscrições do nu artístico. Eu nem vi o modelo que o... Você se inscreveu, Clécio? Eu me inscrevi, cara. Dizem que a mulher é bonita, que vai estar lá. A gente nós não acompanhamos. Mas é assim, né? Que isso, Maurício? Está se travestindo? Está querendo ir lá ver, Maurício? Preocupado com a qualidade do curso. O Guilherme Lechat vai dar esse curso. E ele é um fotógrafo de São Carlos, muito já com renomado nessa parte de fotografia, até chegando no nu. Mas com muita coisa de corpo humano mesmo. Legal. Mas com relação à cultura afro-brasileira, você tem alguma ideia? Então, já que você trabalha nessa área? Então, a gente, na verdade, e aí eu vou aproveitar mais um gancho cultural político para saber, inclusive, o seu posicionamento. A gente trabalha há 10 anos aqui na cidade com o maracatu, que na verdade é uma manifestação cultural de Pernambuco que foi trazida para São Carlos, uma parte dela só, né? Não toda a manifestação, porque envolve toda uma comunidade, né? E a gente acaba também... que somos pessoas que ainda estamos muito recortadas também dentro dessa manifestação. Mas dentro disso, dentro da cidade de São Carlos, tem muitas escolas de samba também que esse ano não desfilaram, porque não teve carnaval, né? Por uma série de fatores, que nem eu sei dizer muito bem ainda, quais foram todas, mas enfim. E uma outra série de fatores, né? Assim, o que eu digo, fico pensando muito é como articular entre a cidade e os pontos culturais que existem na cidade, para a gente de fato fazer com que as pessoas da cidade, não só da área central ou classe média, cheguem a esse acesso, sabe? É, há um tempo atrás, começou no passado, tinha o projeto de pontos de cultura, que era um projeto de incentivo federal e municipal, era um convênio do município com a União, e entre o município, né, a prefeitura, com vários grupos culturais, eram 8 no total. E aí, por uma série de fatores e posicionamentos da atual gestão na prefeitura, ele, inclusive por intermédio do Ney Vilela, que até então era o coordenador cultural, ele foi cancelado, né? Eu queria saber de vocês, o que vocês acharam disso, se vocês chegaram a ter contato com algum ponto de cultura, que foi um projeto que começou no passado, né? Então, a gente inclusive fazia parte, né? Eu sou parte da Associação Cultural Rochedo de Ouro, que é justamente, a gente trabalha com a cultura afro do Maracatu, e a ideia era divulgar pela cidade mais, né? Sair um pouco do Flor de Maio, enquanto só universitários trabalhando, e tentar atingir vários bairros da cidade, né? Esse seria, inclusive, o foco do nosso segundo ano de projeto, sair de andada pelos bairros, né? E aí eu queria saber, assim, de vocês, o que vocês acharam, vocês conheceram, o que vocês acharam da tomada de decisão da prefeitura. Eu, como coordenador da Oficina Cultural, eu acho que é uma perda. Então, o Carlos teve. Eu acho que o Robertinho, que assumiu a cultura agora, deve estar com isso já na cabeça, uma forma positiva de refazer de uma forma diferente. O que existiu de problema, que o Ney contou na época, para nós, que faz parte do conselho também, uhum, é que não teve prestação de contas no tempo certo, no tempo hábil. Não, e essa justificativa que ele passou, tanto no conselho, e aquilo lá foi virando uma bola de neve. Eu acho que a primeira coisa que você tem que ser feito é resolver. Eu acho que se você tira 8 pontos de cultura, você está perdendo. O que você pode fazer como prefeitura, como gestor, se o dele não estivesse rendendo o que era para render, é você chegar, vamos fazer render? Nós vamos pagar a nossa parte, mas nós queremos isso. Qual a parceria? Qual a contrapartida? Qual a contraproposta? Então, se você não prestou conta, vamos ver como a gente consegue ajudar vocês a prestar essa conta, a limpar e continuar dali para frente. Amigos, estamos encerrando o segundo bloco do programa Ensino Básico em Revista. Faremos um pequeno intervalo musical e estaremos de volta já já. terceiro bloco do programa Ensino Básico e Revista, hoje tendo como convidado Alessandro Spaziani, que é o coordenador da oficina Sérgio Buarque de Holanda. Ele está falando aqui, no último bloco, nós falávamos sobre os pontos de cultura, né, que teria sido uma perda, né, esse desencontro, vamos dizer assim, que fez com que esses pontos fossem... Que houvesse um rompimento mesmo. Inclusive, foi até oficializado agora mesmo, questão de já uns 3 semanas, já foi oficializado o cancelamento mesmo. Finalmente a prefeitura cancelou, né? Já havia dito que ia ser cancelado logo no começo do ano, né? Lembrando também que eu digo do meu ponto enquanto fazedor de cultura que estava no projeto, né? Então realmente eu tenho também meu viés, né? Por isso que eu estou falando desse jeito. Mas é que pra gente também não só foi muito ruim, a gente entende também que foi ruim pela cidade, mas pra gente que faz o projeto, escreve o projeto, pensa num projeto de 3 anos, de repente você vê o projeto de 3 anos acabando depois de 1 ano incompleto, é muito frustrante, né? E é frustrante no sentido da gente realmente pensar, né? Que a gente tinha uma gama muito grande de atividades ainda a ser feita na cidade, porque o primeiro ano é mesmo pra gente se... estruturar, comprar equipamentos, máquina filmadora, máquina fotográfica, computador, para trabalhar dentro do plano que a gente tem, né? E aí foi cancelado, foi dito que seria cancelado em março desse ano, só que de fato só foi cancelado agora, né? Então a gente ficou, digamos assim, eu me sinto a ver navios desde março até agora que foi oficializado. Pelo menos agora oficializado, eu sei que se de fato a prefeitura não tem interesse, vamos seguir de outra maneira enquanto uma associação e um grupo. Mas pelo que o Tuca está dizendo, existe, né? Eu não posso falar com a prefeitura, né? Mas eu sinto que o problema foi um pouco os oito pontos que tinham, que meio que se atritou. Ou vice-versa, não importa. Não estou aqui para defender um lado ou outro. E nesse atrito que veio foi o seguinte: não prestou conta, não tá, o projeto não é tão bom, entendeu? Então. Mas se eu fosse o coordenador, eu falei, que eu te falei, vamos sentar os 8 grupos, vocês, como que nós vamos fazer? Então, a gente até tentou, mas passou, né? A gente tentou conversar muito, o Mink veio lá, conversou com a prefeitura, muitas coisas foram feitas, de fato, eu também não estou aqui agora para ficar, de fato, também criticando, mas de fato eu tenho um lado a defender que para mim é importante, por exemplo... A prestação de contas ocorreu dos 8 grupos. Parece que dos 8 pontos, uma só que não foi prestada de uma maneira que satisfatória. Tanto é que a gente tem hoje em dia o papel que fala da prestação de contas assinado pelo Ney Vilela, que está prestada a conta. Então, falar que a justificativa é pela prestação de conta não é, entende? O edital, pode ser por uma questão. Só um momentinho, deixa eu só concluir. Pode ser por uma questão toda de. Tinha um problema no edital, sim, também teve, que foi por uma construção coletiva. E teve também um problema da minha visão enquanto fazedor de cultura na cidade de São Carlos, que era de fato, a prefeitura não tinha tanto interesse da maneira que o projeto dos pontos estavam acontecendo. E aí, a partir do momento que a prefeitura não tinha esse interesse, ela resolveu priorizar essa verba, que, se for ver, não era uma verba tão grande, para 2 anos com 8 pontos trabalhando, em outros lugares. Tudo bem. Só que assim, o que eu defendo aqui é que, de fato, as justificativas são várias, né? E de fato são, tanto da prefeitura quanto a nossa, né? Eu defendo mesmo ferrenhamente porque eu senti, ainda sinto as mazelas. A gente teve que fechar uma conta do Banco do Brasil, que foi aberta, porque a prefeitura, na época, outra prefeitura gestão, fez a gente abrir essa conta no Banco do Brasil. A gente já tinha uma conta aberta na Caixa. E aí nossa conta ficou rodando de janeiro até agora, estava devendo R$400, não tinha dinheiro para pagar. A gente teve que para fechar a conta, a gente teve que ir lá, sentar com o gerente, ficar conversando horas a fio, para poder fechar um acordo, para a gente conseguir fechar a conta, sabe? Então, a perca para mim é não só para a cidade, para a prefeitura, mas para os grupos, alguns fecharam a porta. Tinham no plano de trabalho um dinheiro para aluguel e tiveram que fechar. Se não fosse o Flor de Maio, que a gente tem uma parceria já há 5 anos para mais, a gente estaria também numa situação mais difícil. Só para deixar mais claro. Só para terminar essa pauta. Porque eu acho legal esse debate, claro, onde, isso é importante, onde você esclarece as coisas. O que a prefeitura, no momento, eu sei o que aconteceu, foi o seguinte: esse edital veio de uma forma onde todos os grupos estavam atrelados. Então, se um não prestasse conta, como já falou que um não prestou, poderiam cancelar. No edital disse. E aí ficou essa confusão. E num começo, quando nem entrou, ele falou, quero prestação de conta. E eu, 3 ou 4 de cara conseguiram, o resto foi se prolongando até conseguir. Por isso que eu falo, também poderia ter dado esse tempo, poderia ter continuado. Né? Então, vai de cada... Vai de gestão. De gestão. Administrador, né? Agora, pela oficina cultural, eu tentei, como você disse, acolher o máximo que desse. Quando eu conversei com as pessoas do ponto, falei, a oficina cultural está lá. Quer dizer, se eu for fechar a porta, de repente não precisa fechar, que precisa de alguma coisa, com todo mundo que eu consegui conversar, eu tentei ajudar para que a coisa não acabe. O Jonathan, inclusive, era de um ponto, né, o que fez a oficina. Janela aberta. Janela aberta. Não, vários profissionais que faziam parte desses pontos já deram um curso na oficina cultural. Uhum. Eu não confundo cor de bandeira. Com certeza. Entendeu? A bandeira que eu estou lá e levantei é cultura. Sou PSDBista, sou fundador do PSDB, sou. Mas, agora, se uma pessoa é do P qualquer, para mim não interessa, ele é bom profissional e vai trazer o público e vai ensinar, o Jonathan foi uma surpresa. Todo mundo fala muito bem dele. Surpresa que eu falo para mim. Porque ele fez com tanta vontade e segurou o grupo até o final. Então, são profissionais. Eu não sei que partido que ele é, pouco importa. O que importa é ensinar, é educar, é passar a cultura, né? E o governo do estado tem esse estilo. A oficina cultural vem com esse estilo. Isso que eu achei muito engraçado, assim, né? Porque até o governo do estado, ele tá até abrindo novos pontos de cultura estaduais, né? Então, assim, o governo do estado, realmente, Secretaria Estadual de Cultura, ela seguiu um pouquinho diferente do que na época o gestor da época, que era o Ney Vilela, resolveu tomar junto com as pessoas que estavam no comando na época, né? E aí isso mudou bastante a estrutura da cena cultural, acho que mudou bastante desse ano, assim. Eu acho que o Robertinho que entrou agora é uma pessoa que está de ouvidos aí. Uhum. Eu acho que vocês podem chegar um dia para conversar com ele. Começar a reviver isso tudo. Eu também acho que a gente tem que recuperar esses. Porque se um desses 8 acabaram de verdade, não sei se acabou, isso não está em pauta. É. Acabou enquanto o projeto convém, sim, né? Sim, então, mas se algum acabou de fato, que acabou de verdade, ele também está menos estruturado. Uhum. Quer dizer, que de repente também nem aguentaria os 3 anos. Agora os que ficaram, os que se adaptou com o Flor de Maio, com não sei o que, você já vê que é um grupo, que são grupos que já estão mais antenados, que já tem história. Isso, né? Então quer dizer, de repente nesse novo projeto a gente pode conseguir que eles voltem, ou outros apareçam, né? Outros inclusive existem, né? Que tá. Isso. O Preto no Branco, por exemplo, na época foi um que ficou de fora, né? Não foi contemplado, né? Uhum. Mas esse é um problema que também realmente já vinha lá de trás, desde a maneira que foi feito de tal, pra que acabou explodindo agora mesmo. E as coisas tomaram um rumo que acabaram tomando, que na minha opinião podia ter sido um pouquinho diferente, né? Mas a gente, querendo ou não, é aprendizado, né? A gente acaba caindo, levanta para aprender como funciona essa máquina burocrática. E esse, para mim, é uma coisa muito complicada de trabalhar com cultura, acho que na cidade ou em qualquer lugar, é essa máquina burocrática, né? Que hoje em dia se existe, assim, para você participar de qualquer edital, você precisa de CNPJ. Uhum. Mas se você pensar do tiozinho da Catira que trabalha lá em São Teodócio ou em qualquer outro lugar, ele não vai ter CNPJ, né? Ou um grande mestre, artesão de tambor, ou um artesão de qualquer outra coisa. A oficina cultural tem essa qualidade. Então. Todo curso que nós damos lá, o profissional que vai dar o curso, a única coisa que ele precisa ter é o RG dele, o CPF e uma conta em qualquer banco para a gente poder depositar. Aí fica mais tranquilo. Entendeu? É assim que é a oficina cultural. Entendi. Totalmente desburocratizada. Isso já facilita, porque os editais são isso. Hoje em dia, nenhum edital se aceita praticamente pessoas só pelo CPF. Você precisa ter um CNPJ. E aí gera toda uma discussão que ainda existe, né? Não só isso, mas também como escrever projeto. Tem gente que é mestre de uma cultura popular tradicional, mas que não é analfabeto, né? Então, como é que ele vai ter acesso a isso, né? Acho que essa é uma discussão hoje em dia que tá outra, muito... A outra qualidade que a oficina cultural tem, nós temos uma técnica que ela não vai escrever o seu projeto. Mas ela te auxilia. Mas ela vai te auxiliando até você conseguir dar a sua aula. Ela é a Juliana, ela tá lá para isso. Ela não vai escrever projeto de ninguém. Uhum. Só que é o seguinte, qual é o seu projeto? Qual é o tema? Como nós vamos fazer? Ela vai orientando. O cara manda e fala, não, tá faltando um pouco disso, um pouco daquilo. Então você vai devagarzinho. Pô, isso é legal. É, que a ideia é, né? Porque é o que ele falou. existem pessoas que não têm essa cultura toda de fazer um projeto. Todo mundo sabe a dificuldade. Escrever um projeto onde você põe todos os objetivos, tudo que, né, passo a passo, é difícil. Ideia é cultura popular, né? Então, isso aí... E os nossos projetos da Oficina Cultural que passam para São Paulo para aprovação, eles não são burocratizados, não. Eles são bem... Vocês saem daqui vocês encaminham para lá. Isso. Os... E a gente exemplo, vai... Uma pessoa que tem interesse é só chegar lá, mostrar um projeto, conversar com vocês, aí vocês submetem esse projeto depois... Isso. A gente dá o maior carinho para ele, para que ele ganhe esse vigor físico, né? E aí a gente defende em São Paulo, junto com nossos técnicos. Porque que a gente faz cada projeto. Né? Agora, por exemplo, essa semana que vai entrar, nós vamos ter um workshop de produção musical para celulares e tablets. Então ele vai ser 3 dias, vão ser 3 dias, que é 3, 4, 5. Qual que é a ideia disso? Ajudar esse pessoal, esses DJs, esses músicos, a saber como fazer, como jogar até no celular. Hoje em dia você pega esses DJs, ele pega com um celular, ele põe uma música no ar a hora que ele quer, do jeito que ele quer, com tablet, com notebook, entendeu? Então nós vamos dar esse curso justamente para a moçada aí que quer, que gosta de música. Alessandro, nós vamos fazer mais um intervalo e voltamos já já. Atenção! Ei, ei, ei, oh, vamos! Um, dois, três! Amigos, estamos de volta com o último bloco do programa Ensino Básico Revista, hoje com o Alessandro Spaziani, que é o coordenador da Oficina Cultural Regional, né, Sérgio Buarque de Holanda, e está falando aqui sobre os projetos que a oficina tem desenvolvido e da facilidade com que a oficina está tentando proporcionar àqueles que pretendam desenvolver um projeto e que sejam, né, pessoas simples e que talvez não tenha condições de desenvolver, mas a oficina dá todo um apoio, né, nesse isso, sentido. Para pessoas que vão fazer o curso, como para as pessoas que vão fazer o curso. Né? Isso. Alessandro, qual é a programação para o final do ano agora? E já tem uma pauta para o ano que vem de programação? Isso, ou vocês estão elaborando ainda? Final do ano, como eu disse, tem esse workshop, tem um de no artístico, e tem um de... Está acontecendo, né? Nesse sábado, nesse domingo, um de de prótese para maquiagem de ator e atriz, né? Uhum. Mais para teatro. Estão aprendendo a fazer nariz, orelha. Então, um curso, é um profissional de São Paulo, renomado. O que eu fiz quando eu entrei na oficina cultural é o seguinte: eu quero o maior número de profissionais de São Carlos e região. E quero alguns acima da média para ajudar esses mesmo. Uhum. Entendeu? Por exemplo, você pega os grupos de teatro, eles estão tendo. Eles já sabem fazer maquiagem, eles estão tendo um cara maior, com uma experiência maior, que dá aula na universidade disso. Que é para aumentar a qualidade desses profissionais. Então, o que nós fomos buscar fora, como essa do tablet e celular, próprias pessoas da cidade, que são DJs, que falam: meu, a gente precisa de um cara que consiga passar isso pra gente. Nós tivemos um DJ que foi com o Branco Simonetti, que já deu uma introdução forte. Esse é um estilo diferente, né? Que seria mesmo para aprender a puxar pro seu celular, pro seu tablet, para jogar isso na noite, para numa festa de família. Então, quer dizer, todo esse jogo. Então, aí a gente vai buscar alguém de fora. Mas a ideia da oficina é pegar esses profissionais, principalmente na zona federal, que é riquíssima na parte cultural. Você tem som e mar, você tem cursos, você tem as pessoas que de música, é muito rico. Então, vale muito mais a pena para mim pegar um profissional daqui, uhum, ajudar ele no dia a dia da casa dele, né? E a própria oficina cultural ganha com isso, porque a gente gasta menos. E desenvolve a cultura da cidade também, né? E ganha o currículo da pessoa, né? Porque nós temos lá a Cris Naga Coral, que é uma parceria do município com a oficina cultural, e ela dá o curso de coral para adultos, né? E ela hoje falou para mim assim, né? Falou assim: Tuca, eu quero que você passe para mim tudo que eu. As horas que eu dei, que isso vai me ajudar no meu currículo. É um prazer, quer dizer, é uma delícia assinar uma parte disso para ela poder estar passando isso para frente e enriquecer o currículo dela. Então, os profissionais de São Carlos que estão me ouvindo, que quiserem participar, é um prazer. Ah, que bom. Poderia, só com uma sugestão, tá? Porque tem aquela praça do mercado ali que agora virou o point dos shows da cidade, né? Não daria para se pensar em apresentações de corais, de teatro, pois, ou de outras culturas ali, ali no noturno. Por exemplo, você falou do pessoal que canta música japonesa, você falou desse pessoal que tem teatro preto e branco mesmo, poderia estar apresentando uma peça inclusive muito legal que apresentou lá na escola, entendeu? E esses outros pessoais, por exemplo, o grupo do Vitor apresentando lá o maracatu e etc, etc. Não, então, por exemplo, em março tem uma data de uma semana que é o dia da grafitagem, é o dia do teatro, é o dia do circense. Nós vamos fazer uma semana onde vai estar a praça, onde vai estar a escola, que é essa abertura que eu estou dando. Então isso já está previsto muito. Não, bom. É, pro ano que vem. Esse ano a gente foi pro Jesuíno e eu achei muito pouco ainda, né? Tinha muita. Porque é o seguinte, eu quando eu entrei, eu achei que a oficina cultural, ela vinha com um grande público, mas um público já da casa. E eu achei que a gente precisava aumentar. Achei que a gente precisava mostrar para a cidade que a gente é um espaço, que é do governo do estado, onde tudo é gratuito, onde você tiver de porta aberta, você está ouvindo. Passou que nem a semana, passou dois gringos, né? Que falavam em espanhol, alguma coisa meio assim, com duas crianças. E até à noite um recital de piano e teclado. Eles entraram. Eles falaram assim: isso é clube? Falei: não. Mas se a gente pode entrar? Falei: pode. Entraram, porque tem essa vivência europeia, né? Pegaram os carrinhos, entraram, assistiram lá no ensaio. Falei: ah, vocês vão vir à noite? Mas pode vir à noite? Pode. Eu acho que eles foram, porque lotou. Mas quer dizer, a oficina cultural é aberta, não tem porta fechada. Se um dia tiver uma lotação, lógico, os primeiros que chegaram entram. E os últimos não vão pôr em risco, né? Uhum. Então, quer dizer, mas ela é aberta ao público. E é isso que eu estou tentando, desde quando eu entrei, levar ao público. Então, é mostrar que nós estamos lá de porta aberta. Muita gente chega lá e fala: vim fazer eu vim na rádio, como eu já vim aqui na rádio UFSCar duas ou três vezes já, na hora do almoço, no programa do Elvio? Não. Da menina, da Simone? A notícia do Fiscar. E aí eu vim, e aí você chega lá, a pessoa chega e fala assim: ah, vim fazer a inscrição, mas quanto eu vou pagar? você vai pagar nada. Mas é de graça? Eu falei, é. Então, quer dizer, é isso que a população de São Carlos tem que saber, que é isso, é o jogo é esse. É que a pessoa que tem um pouco de vontade de cultura que vá. E eu achei interessante também essa ideia de você descentralizar, sair daquele, da oficina, né, que me ia apresentar, foi em outros espaços, quando você foi lá na escola. Esse primeiro ano eu fiz o inverso, eu tentei trazer muito para dentro, sabe? Que as pessoas entendessem o nosso espaço. Ah, sim. Então, tudo que deu para eu conseguir fazer, eu fiz, né? Agora, o ano que vem, eu quero jogar muito para fora, que é para as pessoas saberem... Da existência, né? Isso. Aí, se for um espaço noturno, a gente levar nossas fotos, fotos da oficina, mostrar onde nós estamos, que é para as pessoas começarem a enxergar a oficina cultural como um espaço de todos. Eu diria até, dentro da proposta, da sugestão que o Clésio fez, né, e que você já falou que vai acontecer, né, de repente pensar... Claro que é uma coisa em construção, né, mas... Pensar em coisas mesmo que sejam itinerantes a ponto de chegar nos bairros mesmo, né? Bem nos bairros, Cidade Araci, Antenor, Santa Felícia, né? Que é muito mais complicado, né? E complexo dentro da logística, mas de repente ao longo dessas construções de oficinas, conforme foram se criando agentes culturais, conseguir fazer coisas dentro do próprio bairro, né? Que aí que eu acho que as pessoas começam a ver mesmo, né, que a oficina tá ali, né, que a oficina não só tá lá, mas tá chegando. Uma forma que a gente tá enxergando de chegar também no semestre que vem é com grafitagem. Legal, que é o grupo de hip hop em São Carlos Forte. Não, né? Então, porque a grafitagem, o que acontece? É uma forma que fica na parede, né, que ele aprende que dá para ele fazer uma arte numa parede, até grafitando, né? Até pichando, vamos dizer assim, mas com a qualidade de que ele está desenvolvendo algum trabalho e marcando a posição de que, novamente, a oficina está lá, mas a gente está chegando nos lugares. Então, não é só através, né? Por exemplo, no aniversário da Oficina Cultural, um grupo de teatro que faz teatro infantil, se assanca, com o Richard, eles apresentaram a peça nos Salesianos. Então, quer dizer, 400 crianças assistiram, né? E tem um menino que estava... um menino fantástico que eu vi de 15 anos fazendo a peça como ator, e é brilhante, né? Então, quer dizer, é isso que você pode ter certeza que esse menino de 14 anos, acho que se chama Matheus, é um cara que você vai acabar vendo ele em outro lugar, não só em São Carlos, como é o Preto no Branco e como outros grupos de teatro de São Carlos e outras, né? Você pega esse pessoal que toca em São Carlos hoje, bateria, baixo, guitarra, você vê quantos grupos que eles estão fora de São Carlos, com os caras de potencial, e São Carlos, as poucas pessoas sabem. Mas nós temos hoje, que nem a prima da minha namorada faz novela das nove na Rede Globo hoje, que é Mancini, Vera Mancini. Ah, sim, sei. Vera Mancini é São Carlense. Você tem o Jorge Cerruti, que hoje ele faz direção de dublagem, e está com 3 ou 4 seriados em rede fechada. Você tem o primo da Vera Mancini, que era também da escola do professor Raimundo. É a hora que você começa a procurar tudo isso, você vai achando muito ator, muita atriz de São Carlos, e muita gente tocando fora, e muita... A gente não tem conhecimento. Não tem, não sabe o que nós temos em São Carlos. Alessandro, infelizmente, nós estamos terminando, dessa vez é verdade, esse programa, tá? Eu quero agradecer a sua presença. E dizer que esse espaço é para isso mesmo, né? Para a gente falar sobre cultura, sobre educação. Sempre quando você quiser, é só dar um toque para a gente, né? A gente abre aqui, você vem e... Eu espero convidar seus pelo seguinte, para não vir atrapalhar o seu... o cronograma do seu programa. Estou sempre à disposição. A Oficina Cultural, ela precisa disso. Vocês não sabem a importância que tem o rádio em São Carlos. Eu sei que vocês estão fazendo, assim mesmo você não tem. Porque quando a gente sai na semana e sai falando dos cursos, 3, 4, 5 rádios que a gente vai, programas, aquilo lá, a hora que vai lá no papel, por que você está vindo aqui? Ah, Rádio Fiscar. Por que você está vindo? Rádio não sei o quê, rádio não sei o quê. Então, quer dizer, é jornal. Então, é um espaço extremamente importante para a Oficina Cultural. Mas sempre quando você quiser fazer algum pronunciamento, alguma coisa, algum comunicado, alguma divulgação, por favor, dá um toque para a gente agenda. É, nós vamos ter uma programação infantil, de férias, janeiro e fevereiro, bem pesado, assim. Teatro, coral, circo, Aí eu venho trazer para vocês, para começar o ano, e essa molecada poder participar. Pô, legal, isso é bom. Agora em dezembro a gente já pode marcar um novo programa. Exato, né? Sim, aí eu vou ter a programação toda de janeiro. Uhum. Legal. Apesar de janeiro ser curto esse ano, por causa da Copa, né? Uhum. Então o pessoal vai voltar para a escola mais cedo. Uhum. Mas a gente já readaptou para essa molecada poder estar participando dessas oficinas. É isso, quero agradecer também os trabalhos técnicos do Eduardo, do Dudu. E convidar a todos vocês, ouvintes da Rádio Fiscar, para que estejam conosco novamente no próximo sábado, às 13 horas, aqui pela Rádio Fiscar 95,3. Escute diferente.